Hoje foi a primeira vez que eu vi uma menina pelada. Hoje foi minha primeira vez, a primeira vez que eu vi o sutiã. Eu comi pãozinho de queijo, queijo Minas padrão. Eu não sei quem pensou que poderia fazer uma piada com o meu nome. É meio idiota pensar que tudo isso foi só um erro de digitação. Mas na realidade foi um erro de paixão. Eu não sei mais como dizer o que eu queria dizer. Marina, quer cantar um pouquinho? Pode cantar. Tem que ser no ritmo. Só cantar. Olha, tem comida aqui, ó. Ah, é só feijão, arroz. Hoje eu comi de almoço macarrão, frango e farofa. Eu sei, Antônio, meu Deus do céu, é o meu almoço todos os dias. Ariana, seu ventilador tá ligado. Meu Deus, o meu ventilador também. Vou bater no meu violão. Como é que foi seu dia hoje? Você fez o quê? Você foi pra escola? Quem são seus amigos da escola? Murilo, para, Duda Santo. Quem? Duda Santo. Duda Santo. Luma. E quem é sua melhor amiga? Luma. Luma, ela é legal? Que desenho você assiste lá na creche? Frozen? Que mais? Você assiste Hora de Aventura? E Gumball? Como é o nome desse ursinho? Não, não pode mexer. Hoje à noite eu sonhei uma menina que eu nunca conheci. Ela era diferente das meninas que eu já conheci. Ela não tinha cabelo negro, amarelo ou laranja. Ela tinha cabelos verdes como lixo nuclear. Eu não era garota nuclear, porque a garota nuclear existe. E também porque eu não sei não, mas beleza. A minha vida, eu não sei o que fazer. Eu penso pra mim mesmo, já. Jada, jin. Como é que faz pra pausar isso aqui? Eu gosto de pimenta de cheiro. Desculpa. Deixa eu falar pra Matheus aqui. Véi, tô gravando música.